85, Alterna 2545. 2246, 3216. Canem é 226. Liga. Vê se mantém o 070, chegando a Mare. Ô, Xanã 6315, condição de voar 366? Vamos até o 6315. Confirmando, condições de voar para o 366? Já está voando o 366, senhor. Gente, desceu para 4000 pés. Vou descer 3 Salvador no 093. Tem a frequência? Tele Mike, curva direita pro 215, limite será radial 280, Salvador. Chega? Seu agente foi recordado. Direto para o 366, descendo autorizado para 3000 pés. É 315. Ok, 3000 pés, direto para o 366, o Salvador, vamos agora aqui, Michele Mike, aqui de 4000 pés, com referência pessoal, está podendo descer para 3000 pés. Aqui é 4000 pés, o Ixi, que te olha mais. É isso, Mike. É 315, chame o controle 198. Chame a 315, chame o controle 19.8. 19.8, obrigado, bom dia. Boa tarde, 90, iniciando o táxi. Siga como número 2, reporte ponto de espera da Papa. Eu tenho 2500 pés, inicialmente. Controle, Serra Tranquilo. Tomara de estabilidade, 635. 835, Altana 251, Serra Tranquilo. 2835, 25, boa. Bom, 1255, desça para 5000 pés. A chegada bom, time 3 Salvador no 093. 5000 no 093, chegada bom, 1255. Chama agora o controle 198, ano 255. 198, 255. 1255, descendo para 5000. 1255, desse mantém o 050 na escuta do controle. Ah, sua escuta. Situar um pequeno desvio de 5 graus à esquerda, máximo de 5000, só para evitar uma formação. 1255. 1255 não está autorizado, pois irá ingressar a área restrita da Presidenta Dilma. Tem condições de curvar direita para evitar a formação? Agora não temos mais condições, está bem em cima. É só 5 graus à esquerda. 5 milhas no máximo. Quantas milhas? 5 milhas no máximo. A gente vai sair e agora já estamos retornando. No máximo 5 milhas. 7. Fechou a imagem no controle 19.8. 19.8, Mike. O Whisky Charlie Mike mantém 040 na escuta de controle. O Gol no 255 já voa na Pro do Serra, Vitor 367. Tente a Vitor 367, Gol no 255. 71, prefeito de chegada, Mari, chame no ponto dela, descida. Amarelo. Tente, siga na subida, 065. Oxenê 6226, vê se mantém o 060. Romeu, Romeu Golf, decola 18, controle 1208. 1208, obrigado. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Isso é Victor 3, minha amiga, para sábado, procedimento RNAV, desce, mantenha 2500 pés, desce, altímetro 9093, informe estabilizado. Na produção, Victor 3, minha amiga, até 2500, reportarei estabilizado, Gono 255. Chalé 6395, completo final do procedimento, chama agora a Sui, 1 no 8, 95. Whisky Charlie Mike, agora 2-0 milhas noroeste da Rio Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna, descendo até 3 mil pés. Duna desce para 3 mil, Whisky Charlie Mike. Bom dia, Chalé 6315, final R90. O Chalé 6315, continue aproximação, aguardando a autorização de voo. Sua velocidade 2-3-0, não. O meu Romeo Golf prossiga visual conforme autorizado. Contra o Salvador, Azul 278. Azul 278, contato radar na decolagem, submantenha 170, não sei da borda. Só mantendo 170, tá bom. Chalé 141, identifique desse mantém 040, redução de velocidade 230 na chegada bomba. 239. Meu nome é Wolf? Sim. Confirmando modificada presente para Siri, correto? Negativo, conforme plano, Serra November Charlie Lima. Serra November Charlie Lima. Conforme nosso sistema aqui, o seu plano instrumento para Siri. Esse plano seria o das 15h30, só que a gente fez uma notificação para a Siri, para... Notificação, plano visual para Siri, 2h50. Fox Mike decola os 2-1 no farol de Tapuã, controle 1-208. 208, obrigado. Siga. Frequência livre. Ajuste altímetro 9093, autorizado, final do procedimento NDB Zulu Pistola 0, informe estabilizado. Gente, desce para 2 mil pés, autorizado NDB Zulu, reportaremos estabilizado, Charlie Mike. Mare. Gente, reduzindo 190, da 3204. Controle Salvador, é o Azul 2788. O Chané 6226, chama o controle 198. Prossiga. O conhecimento precisa que o senhor mantenha a mare pelo máximo possível de milhas. Uma formação exatamente na mare, na presente. Está livre de desvios então. Descendo para o 080, 6326, redução de velocidade 2309. Azul 2788, contato radar na decolagem, subir e manter 170, sair da borda. 170, sair da borda. Ô, senhor, por gentileza, a possibilidade de a gente passar naquela restrição no 90? 2788, vou direto borda, subindo para o 50, 050. Subindo para o 50, pro de borda, obrigado, 2788. Controle, Salvador, boa tarde, o Papa Tango, ao Fox Mike. Fox Mike, de 500 pés, litoral sul, informe através de Sororubá. 1500, litoral sul, informe em Sororubá. 2788, vou direto para o Paulo Afonso. Direto para o Paulo Afonso, 2788. Senhor, possibilidade de pelo menos manter os 60 para evitar os cúmulos, ou quer que mantém os 50, ou 2788? Submantenha o 060. 060, 2788, obrigado. Salvador, 3204, via direita, para 085, por 15 milhas. Gente, está livre dos desvios, redução de velocidade 2209-3804. Já está mantendo, vai atingir 190, 3804. Sabe de altitude? Vê se mantém a 25.00 10, ajuste a altímetro no 093. É, após etapa, serve 3.6 e forma estabilizada. Romeu Golfo, frequência livre. Já. Salvador, 03204, ative mantém 190. Azul 2771, tem condição de voar direto 366? Aqui. Uno 255, pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, zona 39. Livre, pouso, Goma 255. 366, 2771. Demativo, desça para 4.000 pés, direto para o 366, azul 2771. Para 4.000, não, para o 366, 2771. Salvador, 3.44, a gente desça e mantenha o 070, 3804. Azul 2771, chame o controle em 2, corrija, 19.8. 19.8 com controle, obrigado. Controle 3804, está mantendo 190 ainda. 3804, isso mantém o 070. 3804-070. Azul 2788, suba sem restrições a 170. Sem restrições a 170, 2788. Cancelado agora o zona 525. Autorizado curva à esquerda, aguarde para fazer a base pela direita da 17. Certo, ali mais. Golfo Bravo Índio, autorizado a decolar de pista 17, vento 110 graus, 139. Da 3144, descida para o 080, reduzindo para 2309. 439, descendo para o 080, está mandando apoio demais para entrar mal na. 3804, já tem condições de voar mais? Tá voando o mar já, o TAN 3804. Sete. 320. Desça para o 050. 050. Sete. Golf Bravo Índia, decola os 26, controle 1208. 208, Golf Bravo Índia, boa tarde. Olha, Papa Romeu, Golf Bravo Índia, decolado, transfere. Papa Romeu, Golf Bravo Índia, contato radar na decolagem, que siga conforme autorizado, por 240. Bravo Índia, confirme, senhor. 240, direto da EL. 240, direto da EL, Golfo Bravo Índia. Bom, 61, 4 anos, da última de ativo, está automático. Ativo, 4.000 pés. 3. 4.000 pés, está autorizado. 3. Ativo, ajustado 1.0 no 3. Firme? 6320, uma pena pro 085, aproximadamente 7 milhas para a formação. Ciente. Com 4 anos, chame o controle 19.8. Xanemia 226, passa o ferrovico 366, complete sinal de procedimento RNAV, pista no zero, chama agora a torre, na frequência, 118.95. O Xanemia 226, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, quem negar 10 no... 10013. 209. Orientação, mantém a chegada. Bom, pós pelo irá voar o serviço 368. Pois a posição pelo irá voar o serviço 368. Charlie Mike. Frequência Libra estacionando. Está mantendo 1.500 pés. Falha as comunicações, dentro de mais 3 minutos o senhor sobe inicialmente para 2.500 pés. Estabilizado. Em vão, Adel. Meia, pouso autorizado, ventando 20 graus, ano 4, não. Repouso, SNF 1236. 3144, possível. E que o senhor curve pela direita para evitar as formações, tem condições? Correto. Gente, então vai descer e manter o 120. Puxando a minha 320, vou direto para o Servito 368, descida para 5.000 pés, ajustado 1013, chame o controle em 198. O 3804, condições de curva à esquerda para o 368? Afirmo, 368, então é 3804. Sete. Para 320, CN, descendo 050 na próxima 368, mantém a escuta. Ok, 050, mantém a escuta. Chané 6141. Chega, senhor. E quando sair com a esquerda na sua servidor 366 completar o procedimento da aeronave? É mais cedo. Chané 6141. Afirma, Chané 6141. Desce e mantenha 2500 pés e ajuste o altímetro no 0 no 3 em forma estabilizada. 2500 está em forma. 6141. Passou 366, está estável no aeronave da 10 2771 da Azul. Azul 2771, não completa o final do procedimento, chama agora a torre. 118, final 95. Obrigado. Quatro sequenciamentos de curva mais à esquerda, para o sequenciamento. 0015, limite será radial 280, de Salvador. Então 3804, desça para 6.000 pés, o altímetro em Salvador 1013. 6.013, né? 3804. 4.013, eu chamei 3804. 3144, desça para 7.000 pés, o altímetro 0013. Chame agora o controle Salvador em 119, decimal 8. 198, tá 3804. Alfa Fox Mike. Vitorinho de Juliette, autorizado táxi a porte na única. Ponto de espera da hora. Redução de velocidade 2209. Sul 2771, pouso autorizado, pistão 10, ventona 30 graus, 149. Ciência 2771. Mantenha o ponto de espera, Vitorinho de Azulete. Afirma, autorizado. Completo descendo para 2500 pés. Informa, passando Servito 366. Continua passando Servito 366, completo para 2500. Afirma, Oxanemia 320. Isso é redução para 1709, o tráfego precede grau de speed de 1509. Xanem é 1141 no completo caso procedimento RNAV, pista 90, chama agora a torre, na frequência 1118, decimal 95. 295, autorizado por TAN 3804, 4000. Afirmo, 4000 pés autorizado, por TAN 3804, informe estabilizado. Amaral estabilizado, da 3804. Bom, eu, Xaner, 6141 no transfer. Torre 11895. Oscar Papagul, 603 turbulência, autorizado decolagem de pista 17, vento 1110 graus, 159. Oceano M6141, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informe decolagem agora no Charlie 402 da 16. Charlie 402. Vitor Índia Juliette, a linha mantém pista 17. Jorge Salvador, boa tarde, Oceano M6320. Receptar o RNAV 10. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Oceano M320, QNH 1012. 12, aguardando autorização, Oceano M320. Oceano M320, QNH 666, 4000 pés, ajuste no 012, direto para o Serra Vitor 366. Tire para 4000. Controle Salvador, o ATV 78, informa de rio à direita da rota, 20 graus à direita, 140 milhas. Quente. TAN 3804 CM, completo sinal do procedimento RNAV, aguarde transferência, ajuda a torre. Aguarde. Controle Oscar Papagô. Oscar Papagô, controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, ok. Controle Oscar Papagô. Papagô UF, prossiga conforme autorizado. Via água para o 080. Off. 118, decimal 95. 2895, boa tarde, 3204. 12 horas, 10 milhas, cruzando 3810 em subida para 045. Uma Whisky, é um Papa 28 Alfa. Juliette, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 159, pista 17. Baixando a 6320, informe decolagem no PA 32 agora da pista auxiliar 17, ok? Sim, baixando a 6320, vai estabilizar. Na 6141, solo 37, Oliveira 1211. Salvador 1012, livre do sedimento, chama estabilizado. Certo, chame Recife em 2685, alterando 2545 e reporte ao mesmo dos desvios. 2855. Lima Lima Fox, tráfego anteriormente formado, agora 11 horas, 3 milhas, cruzando 4.200 pés em subida. Alfa Fox Mike está cruzando com tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, 3 milhas, rumo Nordeste, mantendo 3.500 pés, é um Alfa Charlie 90. Ok, Bravo, Índia, chame Recife, Coelho. Mantenha ainda a escuta do controle e aguarde a transferência das comunicações. Guardado, vou para o Índia. Ok, Bravo, Índia, o senhor tem condições de incrementar na razão de subida? incremente até cruzar o 200. Vai arrancar até cruzar o 200, Golfo Bravo. Controle 964. Salvador Golfo 008, para a descida de 190. Golfo 008, identificação. Vê se mantém o 050, chegada Mari. Chegada Mari, 050, poderia voar em táxi, 008, informação Papa. Aguarde, mantenha a coral. Aguarde. Controle ao voo 964. 64, identifique, vê se mantenha o 050, direto TAP. 050, direto TAP, porém está fazendo a desvia direita por mais 5 milhas nessa prova. Gente. Olhe 008. Isso agora para o 060. 060, voo 060 agora. Vitorino Juliette, 1510, litoral sul de Salvador, informe através de farol da barra. Controle Oscar, Papa Golf, tem condições de voar direto de Vino, se autorizar. Mantenha 3 mil pés, Papa Golf. Vai manter 3 mil. Alto Fox Max Turbo, sem restrição a 105. Pono 10 graus, ano 6289. Pouso autorizado no 0, 132204. Papatão Whisky Kilo Zulu, decolos 40, proa de farol de Itapuã, controle 1208. Proa do farol de Itapuã, 120.8, agradecendo, o estilo Zulu. 4, complete aproximação em nave, estimativa em 1895. 1895. 1895, André, 24. Prima Lima Fox, desça agora para 1500 pés, o ajuste em Salvador no 012. 1500, Prima Lima Fox. Golf Bravo Índia, chame agora, centro Recife em 2835, alterna 251. 2835, alterna 251, grato, boa tarde. Controle, cordial, boa tarde, Papa Tango, Piqueiro Zero. O Gol 3008. Eu tenho condições de curvar à esquerda para o sequenciamento? Vamos fazer o seguinte, eu vou direto para Salvador, direto para Salvador, descendo para o 050. Bravo, Bravo Delta, significação, desse mantém o 060, descendo velocidade 2309. Bravo, Bravo Delta. O 2008, desce para 040. 040, vou 2008. Olha aquele cordial, boa tarde, Papa Tango, esse Kilo Zulu. Lima Lima Fox, foi para IP. Lima Lima Fox, voi Paripe. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, tá 3144 QNH 10012. Aguardando 012. 3804, solo 43, Olivra 1211. 3104, bom dia. Bom dia. 00, a intenção acendeu para o 2500, se possível, tá? 1.500 pés, litoral sul de Salvador, informe através de farol da barra. Autorizaria 2500, senhor? 1500. Oi? 1500, mantenha 1500. Até, Matheus. Pode interceptar e manter a radial 255. Direto, Cairo, autorizado. Valeu. Boa tarde, 964. Prima Mike Fox, possível. Já colado Serra Índia com Índia, a intenção é fazer um 3GN Serra Whisky de Alta Lima. Gente, possível visual 500 pés, Lima Mike Fox, tome na... fazendo qualquer remetida. A gente prossegue direto da presente para Serra Whisky de Alta Lima. Mike Fox, confirma nacionado 0172. Poxa, 0172. Gente. 1964, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 035, limite será radial 280 de Salvador. 035, 280 de Salvador, voo 964. Voo 2008, voo direto 366. 366 na proa, voo 2008. Frequência livre, Vitorino Juliette. Você autoriza a sua casa para o uma foto? Fox Jet Serra, forma visual com campo. É bom ter a visual com campo. Tô no 964, redução de velocidade para 2209. 220, 964. Controle bom, 2008 pro 03. Apenas 10 milhas para evitar a formação, depois de retornar para a primeira vez. 7. Bravo, Delta, e quando tiver condição de voar, Mari. Pagou de água. 7. Pagou. Suba inicialmente para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 012. Subiu. A gente fala quando tiver condição de voar ITAP. Boa, ITAP. Opa, Golf, suba para 4 mil. Subiu para 4 mil, Golf. Lima Lima Fox, visual com campo. Visual com campo. Chama a torre em 18, decimal 95. 295, obrigado. Passando, papapá, Lima Lima Fox, na proa da Ceasa, de Dolfo Campo. Papapá, Lima Lima Fox, reporte final da 17, QNH 10 no... Reportará final da 17, Lima Lima Fox. Quilo Zulu, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Lima Fox, confirme a procedência e o tipo. November, Charlie Lima, Alfa Charlie 90. Serbias, Bovisói, subindo a 1005. Informação de voo alerta, monitore Recife agora em 1288, alterna 260. Voo no 964, irá ultrapassar. O limite anteriormente formado será como novo limite radial 300 de Salvador. 300 limite, 964. 2008, desça para 2510, voltímetro em Salvador, 1012. Confirmando já livre de informação na prova 366, correto? Afirmo, descendo para 2512, voo 2008. Voo 964. Para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, 1012. 4012, Papa Golf, quando possível, foi estimado para Serra November, Índia Papa. Será ao 40. 1640? Será 1640, o pouso? Positivo, 1640. Tá, submantenha o 50050 inicialmente. 050. Certo. Diga. Tente está livre, informe iniciando o sobrevoo no setor. M64, 964, curva direita pro 060. Direita 060, 964. Lima, Lima, Fox, Solo, 49, confirme, parte. Ciência autorizada, backtrack, parte 5, bom dia. Tá com o meu gosto. Consiga visual, 1503, o altímetro em Salvador, 02, acione código 0146, no transponder. Consiga via corredores. Informe em parede. Batendo 512, Zelona 46, reporta a parede, recorre o negócio. Lá 64, essa navegação para o Serra Vito 368. Serra Vito 368, 964. Bravo, Bravo Delta, redução de velocidade 2009. 230 para 209, Bravo, Bravo Delta. Apagou que 050. Suba para o 080 sem instruções, apagou. Vou para o 080, Oscar, por favor. Volto, vai subir para o 080. Por que você tem certeza para evitar um PCU? Gente, está livre. Por quantas milhas? Mais um lado. 10 milhas. Está livre, informe livre das formas. O meu Golf confirmando aqui para o Mento. É um Alfa Charlie 90. Entendi. O Gol 964 está livre, o RNAV? Está livre, o RNAV. Descida autorizada para 2.500 pés, o altímetro em Salvador no 012. Aguarde a transferência dessa comunicação. A aeronave abaixo da gente, cruzando agora 1 para 12? Isso, está passando agora o CRV 366, o tráfego da companhia, 737-800. Não, senhor, é um tráfego mais abaixo aqui, tá? Tá correto, é um Alfa Charlie 90, 1.500 pés, estou seguindo o visual para Salvador, 1.500 pés. Ah, tá ok então. 3008, está brisado? Afirmo. Que aproximação, Renave, chame a torre em 1895. Boa tarde. Estou 964 também. Gente, agora é a transferência das comunicações. Mais. O 1964, pouso autorizado, vento 1110 graus, 12, né? Confirmando o Gol 2008, final da RNAVE, a 2 milhas do 372. Corrigindo, Gol 2008, pouso autorizado, vento 1110 graus, 12, né? Primeiro Gol 1110, Gol 2008. Número 3, o último entre em Salvador, 1012. Aguarda final da RNAVE. Pós-ITAP, servido 366. 5.010, 1012, após ITAP, 366. Bravo, bravo, bravo. Mas confirmando a descida para 4.000 pés, 1.012. 4.012, bravo, bravo. Squad estabilizado? 964 estabilizado? Estabilizou. 964. Estabilizado, senhor. Desde lá de trás, senhor. Pode informar. Completa a aproximação, RNAV, chama a torre em 1895. Vamos um tráfego adicional de helicóptero, Rompos 44, abaixo de altura, sobrevivo na cidade de Salvador. Próximo ao marcador Windia Serra. Sem interferir com sua aproximação, chama. Chame agora a torre em 1895. 1895, centro do tráfego, 964, boa tarde. Meu Golfo, vou ser asa, chame visual com calma. Regresso, ser asa, reportará visual, vamos ver o negócio. Bravo, Bravo Delta, desça para 2500, altímetro em Salvador, 1-0, 1-2, livre de final, R9, chama estabilizado. 2500 vai reportar, Bravo, Bravo Delta, estabilizado. Contando Salvador, boa tarde, gol 1885, tem informação para pá, vai vibrar o 240 para 1-0. 1-5, semificação, desça e mantenha o 040, chegada bom. 040, na chegada bom do 1885. É, eu não sei se o senhor tem condições, se o senhor será aqui para a gente, tá? Nós temos bastante informações de TCU aqui à nossa direita, na proa de bom, que seria ideal para pegar um pouco menos de turbulência. Direto bom, 1885. Direto bom, muito obrigado. Vou passar o meu negócio para a rodada franca, amigo. Informação passada. Meu bolso para ingresso de curto de tráfego, Xanatu em 1895. Agora foi entregado. Foi no voo 1964? Afirmo, avançado. Já se mantém o 090, chegada Mari. 090 na Mari, 64. Direto final, resposta animar, Romeu, meu bolso. Tive informações? Informações entre as duas câmeras aqui. Por mais quantas milhas? Mais uma, 3 milhas. É, de qual seria o rumo ideal? 2, 4. Gente. Controle o papapá, Lima mais forte. Firme? Papapá, Lima mais forte. Possível. Decolou Serra Vista de Alta Lima, destino Serra Vista, 1-0, acionado 0172, tem meia dúzia a bordo. Lima Mike Fox, suba para 1510 inicialmente, 1510, altímetro em Salvador no 02 para livrar a área restrita. Lima Mike Fox, chame-no através do farol da barra. Positivo, no 1500 para livrar a área restrita, vai chamar no através do farol, Fox. Salvador, gol 1964. Lima Mike Fox, acione 5531. 5531. Azul 4116. Sua indicação desse mantém 1-0-0. Chegada Mari, redução de velocidade 2309. Mari 1-0-0, nível, redução de 30 nós, 4116. Salvador 1-964. Um minuto. Tom Mike Fox. Tá escuta? Mantenha-se 1500 pés para evitar a área restrita, só através do farol da barra. Quando possível, ser estimado para fazer de coral e pouso em terra vista. Positivo, aguarde para os estimados, já está revelado no 1500 pés, o Lima mais alto. Controle, o hotel no Golf. Prossiga no 64. 64, não tem informações de boa margem devido a informações, está na proa de TAP ou Serra Vista 366. Vou direto para a pista livre. Obrigado. Família R9, Bravo, Bravo Delta. Bravo Delta, chame a torre em 18, decimal 95. 20, Bravo, Bravo Delta. Controle, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Já está em Cajazeiras, retorna em imagem visual. Bravo, corrijo, hotel Romeu Golf, chame a torre em 1895 para a coordenação de tráfego. Chama a torre, hotel Romeu Golf. Siga. Vitor Kilo Delta, aprova de startup o report 6. 05. Salvador 120 graus, 149. Não há tráfego reportando o setor. Reportará só o controlado até o meu golfe. Pouso por conta e risco em rimar até o meu golfe. Tem risco. Gol 1964. O solo 58, olhe pra 1-2-1. 2-1, gol 9. 0-0-0-4-1-1-6. Fox, aguarde seu estimado de pouso. Positivo, o pouso em terra vista vai ser o 1-8-0-0. Aguarde coral, já passou a parada barra. Gente, estou aguardando o estimado. Positivo, o 1-8-0-0, estimado Terra Vista. Aguarde coral, já passou o farol da barra. 7, aguardo pelo seu estimado em coral. 59, confirme o PAC. Direita, PAC 5, boa tarde. Boa tarde. Posca para o Golf. 1080, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame Recife 288, alterna 260. Outra vez de coral para Zuno 621, de Terra Vista 1800. Tá 1621, confere? Confere. Ou 1621? Positivo, 1621, de Terra Vista 1800. Gente, tem assim a visual, 1500 pés, tem a frequência livre para coordenar contrato para o local 2345. Através de coral para ingresso na terminal Ilhéus, chama aquele controle em 20, decimal 1. O 964, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador 102, direto para o Serra Vista 366. 2512, Serra Vista 366, no nome é 4. Controle azul 4196, 10 graus da direita, por 10 milhas. Está livre. Está livre. Gente, o azul 4196. Tranquilo, Delta, clear taxi, report papá. Um pouso em Veracruz, 1621, correto? Gente, mais 18 minutos para o pouso em Veracruz. Chega a descida, regras de voo visuais, tem a frequência livre para coordenar com o tráfego local do Chico 45 na taxa neste setor. Para a informação do elétrico. E frequência agora livre, 2345. Já, Tango, Serra, Alfa. Considere solo 01, frequência livre até o meu grupo. Você gostou na torre 18, decimal 95. 345, já. 3154, identifique, desse mantém o 070, chegada Mari. 070, somente mantém a Mari para o sequenciamento. O procedimento em uso é o RNAV da 10. Mantém a chegada Mari e aguarde para ser reorientado para aproximação RNAV. Aguardando então, após o impacto, o operador está na área de segurança. Voo 985, 5 graus da esquerda, por 10 minutos. Gente. Solo 02, solo 1, 2, 1, 1. Grau, tá pegando desvio aqui, já vou retornar a bomba. Precisão 54, redução em velocidade 230. So clear, take off. Runway 17, wind 120 degrees, 15 knots. Mike Fox. Mike Fox, tem frequência livre. Para ingresso no terminal Ilhéus, chame aquele controle em 2-0 de cima 1. .85, redução de velocidade 220 nós. 220 nós, voo no 885. Guardião 05, frequência livre, solo 04. Guardião. Vitor Guilo Delta Airboniette 04, contact Salvador Approach, 120 decimal. 120 decimal 8, Salvador Approach, control, Vitor Guilo Delta. Salvador Approach Control, Papa Tango Vitor, Kilo Delta, Airborne Runway 17, for all departures. Tango Vitor, Kilo Delta, rejection attack departure, procedure as clear, climb to at level 100, performing for all departure. Level 100 for all departure, Vitor, Kilo Delta. Controle azul 4166, após ETAP, voo 368. Após ETAP, o Serra Vitor 366. 366, azul 4166. Cruzando 070 pro 060, azul 4116. 4116, desce para 2500 pés, altimetria em Salvador, 102, livre procedimento aeronave, dá 10, chame estabilizado na final. Desce para 2500 pés, 1212, vai chamar estabilizado na final, azul 4116. Estabilizado, gol 1164. 164, complete a aproximação da aeronave, chame a torre Salvador em 1895. 1895, obrigado. Salvador azul 9092, informação Papá, região 170. 9092, estação, desse mantém o 0 por 0, chega na Mari. Autorizado em 0050, chegada a Mari. Então, seguiu à direita na prova 080 por 1. Voo no 885, voo direto Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, gol no 885. Correto. Para 3154, redução de velocidade 2209. 2209, para 3154. Correto. E desça para 5000 pés, ajuste em Salvador 012, 3154. 5.012, confirme após etapa, qual a posição vamos lá? Está presente, você revita 368, 3154. 3834, 75, desça para 2500, feio. Altímetro em Salvador, 10, 12. 2500, 10, 12, gol no 885. Mantenha o ponto de espera, passageiro 2230. Quem chama? Você tem avisando, avistando na final, após autorizando? Mantenha o ponto de espera, aguardando, com gentileza. Quem tiver, manter o ponto de espera, 2230. Tomei. Patrono no meio, complete a aproximação, aeronave, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 1895, obrigado, patrono no meio. Voo no 1185, voo servido 366. 4116, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem negar na 019. Só aproximação, aguardando autorização, azul 4116. Gente, mantém o ponto de espera com gentileza, passaria 2230. Ah, eu tô mantendo 2230. Eco Delta Fox. Aguarde para decolar. Livrar 1211. 2111, voo 964. Pode descer para 4164. Separa 2500 pés, altímetro em Salvador 1012. Redução para 1709, vai seguir tráfego. Aproximação 1737-1609 Grand Prix. Ok. Separa 2500, reduzindo então, vai ajustar até 1609. Pode voar a carta velocidade de 366? Negativo, mas tem o 368. Sim, procedimento no 368. Otimetro ganha no SM12. 2500 cancelar a redução. Base 052, redução de velocidade 2209. Base 2909092, confirma. Prato, redução de velocidade 2209. 2209, 19092. Vamos ver o Whisky Bravo, se identifique, desse mantém o 040, chegada a Bonfim. Vai descendo até o 5, estabilizado? Estabilizado, voo no 885. Voo no 885, complete aproximação, RNAVE, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 2895, voo no 885, obrigado, boa tarde. Patrulho 1, para o está liberado a velocidade. Tá livre. Valeu. 0 graus, zona 3, né? Passarei 2230, ali mantém pistão na zero. Por gentileza, vai ficar em manter 2230. Salvador, boa tarde, voo no 885, baixado travado no Erna. Voo no 885, continue a aproximação, aguarde a pista livre. QNH 10, 12. Na escuta. Todos os Santos. Informe através de Paripe, efetuou a travessia da Baitu dos Santos e aproximando-se pelo setor noroeste de Salvador. 591. Mantém a posição. Confirme o equipamento é um Robson 44 com dois a bordo. Paredo 2230, autorizado a decolagem, vento 1-1 a 0 graus, zona 3. Autorizado a decolagem 2230. Eco Delta Fox decola zona 3, no piloto farol de Sapuã, controle 1208. 4208. 709. Está presente o Serra Vitor 368. Ok, apurando o Sérgio 368, reduzindo 709, 6-9092.